Prot, Web, 672, vamos trabalhar com o Metriz no 5, decolador 31, no controle 598, transfira, bom voo. 198, obrigado, Metriz no 5. M1, 90, 90 com 23 nós, mínima de 1,6 e máxima de 3,1, autorizado a decolagem. Controle Salvador, boa tarde, Xené 63, Ono 5. O senhor no 315, esse é o controle, está em contato, radar. 721 da Web, na escuta? Pois não, senhor, está na escuta. Modificando apenas um pouco aí a saída, é 350, 20 milhas, Albo, aí após Albo, frote. O controle informou que, se for possível, vai autorizar direto. Uma dúvida, então não é a saída Momo, né? Decola, sai na Momo, só que ao invés de interceptar 320, intercepta 350, segue por 20 milhas, é isso? Afirmativo, curva esquerda, intercepta 350, mantém por 20 milhas, após voar Albo e após frote. Cliente, Web 672, graças a Deus. Para o táxi, gol 1600, tem 127 a bordo, até na Maceió, com 2 horas e 37. E pode deixar. 1009. 186 com 1009, o gol 1600. Meu cordial, contato. Contato radar. Sky 997, clear to the ILS approach. ILS approach, Sky 997. Pronto. Papa Romeo Alfa Golfo Victor, sente da Oscar para Morro de São Paulo, Serra Nova, Beta, papapá. Tá no Pátio 3? Afirmativo Pátio 3, Golfo Victor para aprovação do plano. Tô estudando o golpe. Ataque. Aguardando o Victor. Decola no 600, ponto espera da 10, pronto. A linha decola no 600, 080 graus com 23 nós. Mínima de 17, máxima de 28. Gente, a linha decola controlando o vento, precisa? O vento 080 graus com 22, mínima de 15, máxima de 28. Tá, maravilha, obrigado. Web 671 para posicionamento no 06. Autorizado no 62, chega tarde. Notifico autorizado, pode fazer táxi 671. Sky 997 established, ILS 1-0. Sky 997, final check landing gear, contact the tower, frequency 1186 for landing instructions. 1186, Sky 997, bye. Alright. Good afternoon, Sky 997, SFD ILS 1089. Progen, say again, last. And 8 clearance, continue approach, and 8 expect only clearance. tarde, Golão 648, tenente da Oscar, papel 230. Uno 648, esse é o controle de Salvador. Vou ir direto para Itap, desça para 5000. O ajuste no 009, Itap Duna para o ILS, 648. Itap descendo 5000, Uno 648. Controle Gol 1600, decolado, subida pouca, de barra. O B00, este é o controle de Salvador, meu cordial. Contato, radar. Ok, sim. Da direita, corredora chefe, controle 198, torre 196. Transponder 01141, é Gosto, Victor, confere. Bate 3, Livre Acionar, chama aí, Victor. Bom, muito boa tarde, no 781 da Gosto, assunto de informação ótica para Guarulhos. No 781 no Guarulhos, pronto, Cláudio? Mesmo. Autorizado 360 para Guarulhos, via Perisco 50. Decola da 10 direita, da El Lida Bidev. 1998-5040-781. Ativo, Quando 781 foi autorizado, Guarulhos, 360, na Perisco 50, decolando a 10 curva direita, na subida da El, Leda Bidev. 198, controle 5040, transponda no 781. 5040, transponda, chame pronto, puxa o celular. Chama pronto no 781. Puxa, né, 6142, box 7, pushback acionar. Autorizado no 7, M-Tax. Chamarata. 2500 agora, frequência livre, esquilo azulão. O Xanã 6142, coordeno com a equipe de solo. Tô visual aqui com o Webjet puxando no meia dúzia. Eu acho que o Web puxou um pouco mais recuado, okay? Coordeno com a equipe de solo. Se tiver condições, está autorizado para prosseguir. A gente monitora, vê com a manutenção aqui. Por caso a gente espera, se tiver condições, a gente inicia. Sim, Matinho, se não tiver condições, assim que o Web iniciar, está autorizado o seu push. Positivo. Salvador 1333 a Gol, puxa acionamento no 10. Botão 10 está autorizado, chamarei. Sono 3385, boa tarde, 63 no céu. Boa. Ok, right, Tex. In call ground control, launch on the small man, welcome. Ground launch 1-9er, Sierra Kilo Uniform 9-9-7. Good afternoon, Sierra Kilo Uniform 9-9-7, runway vacated. 997, clear to apron 3 via Kilo Taxi. Firm stand 1-3 via Kilo. Stand 8 on apron 3, first your left, Kilo Taxi. Stand 8, apron 3, Kilo Taxi way. Sierra Kilo Uniform 9-9-7. 2509, autorizado 5000, ajustado no 1009, chegando a bom, condor 29, sentido da nossa. OTAN 8001, chame Recife 12541. 8001-2541, um abraço, bom trabalho. Muito grato, vamos corrigir para 12545, boa viagem. Melhorou, um abração, amigo, feliz ano novo. Gato. Estágio 96721, nossa próxima espera da 10. 1721, táxi para cabeceira e decolagem autorizada. Vento 80 graus, 23 nós, 1009 nós, livre decolagem, 6721. A linha decola na 10, 1009, 6721. Na final para pouco. Santana 10 AV6721. Entende. O Victor 432 a bordo, autonomia 3 horas, para o táxi. 2 horas, configurando 3 a bordo? 2 a bordo, 3 horas, autonomia, Victor. Liga até o ponto de espera no 0, a torre 18669 no ajuste, o Alfa Golf Victor. Golf Victor ciente, até o ponto de espera 19860, Golf Victor. Salvador, é o Papa Tango, até o Oscar Zulu. Até o Oscar Zulu, controle. É, liberando aqui o setor da Fonte Nova, vai prosseguir para Salvador, litoral 107. Ciente, até o Oscar Zulu. Alterna 142, pelo BIC, 121, alterna aqui Salvador, são 3 horas e 57. Chineta Lima, até o ponto de espera no 0, a torre 18669, o ajuste. Observe o tráfego que está saindo do pátio 3, da passagem mesmo. Estimativa, observa o King Air, tráfego, ponto espera 18.6, o Xané 6142. Protaxi, o Gol 333, 181 a bordo, autonomia de 3.40, alterna Galeão. Segue o tráfego à frente, no ponto espera 18.6, 1009 o ajuste, 1333. Segue o Airbus à frente até o ponto de espera, Gol 33369. Segue na 350 por 20 milhas. Positivo. Gol 1600, Xane Recife 12545. 2545, boa, 1600. Boa. A linha decola, 90 com 22. A linha decolar, Alfa Golf. Para o estacionamento no 7-8-1-0-8. Autorizado, time táxi. Gama táxi no 7-0-1. Ou no 7-8-1. VB-721, para sua informação, tráfego 12 horas, 13 milhas, rumo sudoeste, passando 11.500, aeronave da Força Aérea Brasileira. Ciente, web 6721, porém não tem informação de que é. Ciente, vetoração vou ir na proa 360 e vai manter a restrição imposta no solo, 20 milhas, alvo, câmbio. 360, após 20 milhas, alvo, web 6721. Pelo Romeu Oscar, meu cordial, feliz ano novo, retorna visual para Salvador, ajuste no 009 via corredores. Condor 24 até 4 mil pés. 24, 4 mil pés. Alfa Golfito passando através da cabeceira no 7. Ciente, transfira controle, 19-8, tem um bom voo. 19-8, Golf Victor, confere. 721 superou o tráfego, pode girar à esquerda, Albo. Esquerda, poderia voar frotinho, Web 6720, 6721, senhor? Capitão, nós já fizemos essa solicitação ao centro e ele nos negou. Vamos girar inicialmente, Albo. Voe inicialmente Albo, Alfa Lima Bravo Oscar, Web 6721. Controle Salvador, Papa Romeo Alfa Golf Victor, corredor Axé, meu pés. Papa Romeo Alfa Golf Victor, ciente, prossiga visual na escuta. Prosseguindo visual, meu pés, doutor. 4000 para 3000, Guanão 648. 648, desça para 2000, livre LS. 2000, livre LS. Condor 24 está sob vetoração. Direita proa 235, desça para 3 mil pés, está limitado pelo localizador. Condor 24. Direita 235, limitado pelo localizador, 3 mil pés. Web 6721, controle. Está na escuta, 6721. Posso fazer uma adequação na sua navegação. Agora está autorizado o Froti. Boa, Froti, agora Web 6721, senhora. Afirmativo, nós continuamos tentando junto ao centro para conseguir autorização do voo direto para o TIR. Obrigado, muito obrigado, velho. Estava 90 graus à esquerda. Salvador, boa tarde, Oceano 6142. Oceano 6142, esse é o controle, meu cordial, está em contato, radar. Ciente, 6142. Controle, o Alfa Golf Victor autorizado a presente, voa direto, Morro de São Paulo, Serra Novembro, papapá. Livre, Alfa Golf Victor. Voando direto, grato, Victor. Motor 24, velocidade 180 nós, vai voar no máximo 3 milhas para girar à esquerda para o localizador. Vai manter 3 mil devido ao tráfego visual 1500. Gente, Condor 24, 180 nós. Condor 648, Duna, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1186. Canal 286. Controle, Hotel Oscar Zulu, passando Pituaçu. Declaro agora os 49, controle 398, bom voo. 19, obrigado. Boa tarde, Condor 648, estabilizado, ele é Secretary, dono zero. Reporte externo, 1648. Guardará. 2545, obrigado, velho. Olha, tem que ter mais controladores como estou por aí. Um abraço. Um abraço, capitão. Tchau, tchau. Três Salvador, 333 a gol. Duas aeronaves transmitiram ao mesmo tempo. Romeu Oscar Bravo, não para força. Positivo, Romeu Oscar Bravo, frequência livre. Alô, muito boa tarde, o TAR 3154. Passa 1200 para 150. Informação Oscar. 3154, esse é o controle, Salvador, gira à esquerda, voe direto, ITAP, desça para 5000, ajustado, 1009, ITAP Duna para o ILS. Ok, virando à esquerda, agora voando direto, ITAP, descendo para 5000, ajustado, 1009, o TAM 3154. Salvador, 1333, da Gol. 333, este é o controle, Salvador, contato radar após 2000, direto Leda. São 276, então vai valer, Leda, 333. Sendo livre pouso, baixada travada, não no zero, mano bem para trás. É, quando mantenha 3 mil pés, à sua esquerda tem um tráfego a 1500. O 24 está visual. Ciente. Desça para 2 mil, livre LS, aguarde transferência. Contato visual com o tráfego, inclusive, acredito. Afirmo, livra 2 mil pés, quando 24. Alfa Golf Victor mantendo 1000 pés, frequência livre. Frequência livre, boa, Victor Pezão. Boa. Pelo Romeu Oscar, direto para a rotatória. Rotatória, Romeu Oscar. Estou com entrada da Força Aérea, agora 6 milhas do externo. Quando o senhor cruzar a retaguarda do Gol, agora na 10, agilizando, Oscar Zulu? Afirmativo, de imediato. Pois é, de imediato, Zulu. Repórter Livrante. Mandou 24 foi, né? Ciente, 4 milhas e meia para o externo, torre 1986, checa o trem. 86, Condor, tem baixa travada. Torre Salvador, Condor 24, baixado e travado, full e LS. Condor 24, conta a aproximação, aguarde instruções para o pouso, informa o helicóptero cruzando o eixo da 10, aproximadamente a 2 milhas do eixo da cabeceira. Aguarde pista livre, autorização para o pouso, Condor 24. 24, aguardando a autorização. Direto 4-4, senhor. Porto solo controlado mesmo, 90 com 20, mínima de 1-13, máxima de 2-5. Zulu. Oi, boa, agora no 781 no ponto de espera, pronto. Mantenha o ponto de espera. Mantenha, no 781. Volume 48, solo agora, 53, direita 121, décimo 9, solo, bem-vindo. Direita 209. Eu sinto, Kilo Romeo, acho que prossiga para o final da pistão 7 e aguarde a transferência. Final da 7, aguarde a transferência, Romeo. Boa tarde, vou no 648, livrando a Fox. No 648, portão 3, ingresso Índia. Índia para o 3. Onda 24, ciente, de repouso. 65, ciente da Oscar, pronto para qualquer. Aguarde só um instantinho, Capinha. Solo, até o Oscar Zulu. Gente, Zulu, frequência livre, solo às 5-5. No 781, após o tráfego da Força Aérea, o Condor Lima tem. Afirmativo, após a Força Aérea, Lima tem no 781. A 3154 está voando sobre a água. Vamos prosseguir direto Duna até 2000. Muito bom, obrigado, Duna 2000 pés, 3154. Oceano 6142, chame Recife, 12545. 2545, bom ano novo. Grato. Recife, bom dia, boa tarde, Oceano 6142. 42, toque de frequência, câmbio. É, faltou apertar o botão, desculpe. Boa tarde, Oceano 6210, sentindo a informação Oscar. Oceano 6210, voando com Airbus, vamos partir direto para ITAP, descer para 5000 com o 1009, ITAP Duna para o ILS. Agavilha, número 1, direto para o ITAP, é o Oceano 6210, brilha data. Autorizado Campinas 320, decolagem no zero direita da Euleda Bridge. Após bridge, peso Luno 6, após com o plano de voo, 1 no 98, 5055. Corre, 1186. 186 até daqui a pouco. Até. Zero, voa Bridge, Upper Zulu 16, o contorno 198, transponder 5055. Poderia confirmar a saída? Dael, após Dael, Leda, após Leda, Bridge. 1 no 9, 8, controle. Chame pronto, Azul. Atente, saída vai ser a Dael, depois Dael, Leda, depois de Leda, Bridge. O contorno 198, o Azul 406. Oscar, tem pouso livre 917 090 graus com 21 a nós. Meio pouso 97, Romeu. Pouso 781, decolagem autorizada, pista livre, vento 090 graus com 22 nós. Mínima de 1,5 e máxima de 2,8. Afirmativo, está livre a decolagem da 10, gol 978. Livre LS. Livre LS, 3154. São Salvador, conto 24. 4, boa tarde, informação Oscar, prossiga. No solo, 59 direita, estação da frequência, Romeu Oscar. Ana. Uno 781 decolado ao 5919-8, boa viagem. 19-8, bom, feliz ano novo a todos aí, 781. Motivo, igualmente, toda a tripulação e familiares. Valeu. Meu. Uno 781, este é o controle Salvador, contato radar, gire à direita para Dael. A proa de Dael da presente, gol no 781. Morro no meu pé? Acima aqui, senhor. Como é que você é? Morro, mil pés. Autorizado, 17 direita, corredor axé com as caixa pregos, aciona 0123, controle 199, 8, 2186.